o afeto que me deste. Acordou as madrugadas, ventos ás que sussurraste, fez-se grito em teu silêncio. Renasci no teu carinho, encantado em tal poder. Eu vivi no teu cansaço e morri no teu prazer. E além do mais, ainda respiro, vejo cores e ouço música. Sinto o vento no meu rosto e o sol na minha cara. Eu não sei o que me leva a tantas graças merecer. É tanto amor que eu deveria pagar para viver. Mas o afeto que me deste acordou as madrugadas, tantos ás que sussurraste, fez-se grito em teu silêncio. Renasci no teu carinho, encantado em tal poder. É tanto amor que eu deveria pagar para viver. É tanto amor que eu deveria pagar para viver. Para viver.